Papa-Papa-Zaga. No som aos 40, está autorizado via Alfa Juliet, contorno a Pati Lima, Mike Quebec, me chama na Quebec para o cruzamento da 735. Delta, agora sim, tem contato visual, está autorizado o cruzamento da 1735, tempo para quase passar a frequência livre. Salvador, é o TAM Mike, Hotel November, informa o tempo do dia do motor em alta potência. Solicitando autorização para efetuar o 360 na alfa, vai retornar ao pátio 1. Gente, o 360 está autorizado ingressando na pista, ok? Está autorizado o 360, chame quando a pista lá, já liberada e retornando para o pátio principal, ok? Ok, senhor. Muito obrigado. Salvador Ground, bom dia. Portugal 024. Bom dia, Portugal 024 to Lima, Papá Tango. I have a confirmed flight level for your plan, sir. Requesting 370. Roger 370, Portugal 024, stand by. I'll as soon as I have the copy of your plan, I'm going to pay to you, sir. Can we expect Puka Zipar? What's the first airway, please? First airway will be. Stand by. Will be Upper Zulu 10. Upper Zulu 10, then it's correct, it's Puka Zipar. Thank you. Hotel para Guarulhos, São Paulo, nível 340. Bom dia, 6251, eu tenho 360 já aprovado, o senhor número 2 para a cópia. Prepare da Euler da Bridge, aguarde cópia 6251. Prepara da Euler da Bridge, aguardando cópia 6251. Salvador, Alfa Yankee, Quebec, bom dia. Quebec, prossiga. Alfa Yankee, Quebec, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 1. Muito bem, Alfa Yankee, Quebec, do pátio 3 para o portão 01 do pátio principal, é isso? Positivo. Muito bem, Alfa Yankee Quebec, o senhor inicia agora e chama no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Quebec. Gente, obrigado. Airport call 024, are you ready to copy? Portugal 024, ready to copy. Airport call 024, you clear to Lima, Papa Tango, flight level 370 via Upper Zulu 10. Until Natal, then Upper November 873 until Intol. After Intol, you cleared according to flight plan route. After takeoff runway 10, left turn on Puka departure. After Puka Zipar, Puka departure and Zipar transition. Frequency of the departure 120.8, squawk 5035, Air Portugal 024. clear to Lima Papa Papa Tango, flight level 370 via Upper Zulu 10 to Natal, then Upper November 873 to Intol, then flight plan Hood, runway 10 for departure, Booker departure, Zipar transition, frequency 120.8, squawk 5035, Epsilon 024. 5035, your read back is correct, airport is called 024. Call me ready for push and start, sir. Call me back. Oceaner Meia 251, pronto para cópia? Oceaner Meia 251, autorizado para Sierra Brava Golf Romeo, via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pistinho zona 0, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, Transponder 5024, Oceaner Meia 251. Oceaner Meia 251, autorizado Guarulhos, nível 360, rota via Hotel Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, direto em Trivi, após conforme o plano, ciclone da pistão no zero com curva direita após a saída da El Leda Bridge, controle 120.80, Transponder 5024, Oceaner Meia 251. 5024, protegimento correto, Oceaner Meia 251, no patch 3, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará para o estacionamento, minha 254. Bom dia, Alfa, Yankee Alfa, prossiga. O Alfa Yankee Alfa solicita autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 3 no pátio principal. Sim, Alfa Yankee Alfa, vamos ver. O senhor está no pátio 3 e reboque até o portão 3 do pátio principal, isso, Alfa? Afirmativo, isso mesmo. Muito bem, eu tenho um Alfa Yankee Quebec agora já autorizado no pátio 3. O senhor avisou algo mesmo? Afirmativo, está passando pela minha retaguarda. Muito bem, então na retaguarda do Alfa Yankee Quebec, o senhor vai me reportar quando for pronto para ingressar no pátio principal Alfa Yankee Alfa, ok? Ok, na retaguarda do Quebec, informarei para ingresso no pátio principal. Alfa Yankee Quebec solicitando autorização para ingressar no pátio principal até o Figueirão. Ok, só um minuto, Quebec. O Mike Hotel November está na escuta? Positivo, estou na sua escuta, Céu. Mike Hotel November, o senhor vai dar passagem na aeronave da Avianca, ok? Ah, perdão, aeronave da Azul. A rota da Azul vai ingressar no portão 01. Mesmo que passar na sua frente, logo depois o seu ingresso, portão 04, Michael de Novembro. Alfa Yankee Quebec, autorizado ingresso no pátio principal até o portão 1, mantendo escuta constante, a ponte alterna. Ciente, obrigado. Quebec já ingressou na parte principal? Positivo. Alfinha de Quebec já ingressando já até o Figueirão. Agilizando na medida do possível, eu tenho um TAM aguardando somente esse ingresso do senhor, ok? Positivo, já passei aqui, já estou em frente ao Finger 4. Copiado, Michael de Novembro autorizado o ingresso da Portão 4, Michael de Novembro. Ok, senhor. Ok, senhor. Muito obrigado, senhor. Alfa Yankee Alfa vai aguardar no pátio 3 o ingresso da aeronave da TAM no portão 4, ok? Após o TAM ingressar no portão 4, o senhor ingressa no pátio principal até o portão 3, Alfa Yankee Alfa. Alfa Yankee Alfa, ciente, após o ingresso do TAM no pátio 4, Alfa Yankee Alfa prossegue até o pátio 3. Yankee Quebec, finalizou aqui no Finger 1, muito grato, bom dia. Confiado Quebec, obrigado, bom dia. Michael, teu November avistado finalizando o reboque aí no Ponte 4, obrigado, bom dia. Obrigado, muito bom dia, tá? Zero to four. Go ahead, sir. Ready for push and start. Okay, your push and start is going to happen in accordance with infrared rules and coordination from the ground crew. Call me a beam gate 08 to start your taxi air vertical 024. Copy, call me back a beam 08, taxi 024. Obrigado, bom dia. Obrigado. Salvador, Oceania 6251, na remota para o pushback acionamento. Copiado, 6251, confirme, já está no pátio 3 para o pushback acionamento, é isso? Afirmo, Oceania 6251. Teste livre no pátio 3, senhor, senhor, quanto para o táxi, Oceania 6251. E o pushback acionamento no pátio 3, chamará para o táxi do Oceania 6251. Se com 7, identifique, chegada bom, desça 4 mil pés na proa de pelô. Salvador, já 3, 5, 7, copiou o controle? Negativo. Então, 3, 5, 7, copiou o controle? Afirmativo, agora copio, 3, 5, 7. Voe na proa de pelô, desça para 4 mil pés, chegada bom, se identifique. Proa de pelô, 4 mil, 3, 7. Ajuste 1011. 1011, 3. Salvador, bom dia, boa 1995, 180. 1995, identifique, chegada bom, se desça para 5 mil pés, 1011. Solo China 6251 para o táxi, com 165 a bordo. Alterna Galeão com 5 horas de autonomia. 165 Galeão, confirme a autonomia? 5 horas de autonomia, Oceania 6251. 5 horas de autonomia, copiado. Oceania 6251 tem táxi aprovado. Pátio 3, pátio principal e Índia. Até o ponto de espera da pista no 0, a gente agora no 0 no 1. No ponto de espera, chame torre na frequência 1.18.95, Oceania 6251, tem um bom voo, senhor. Gente, via parte 3, parte principal, dia no ponto de espera, chama a torre 118.95, Oceania 6251. ground, Portugal 024, ready to taxi. Four, please confirm, you are beamed gate 08, is that right? Affirm. Roger, sir. According to the regulations, you're going to follow the following vehicle until a beam gate 06. There, you're going to give way to the Airbus 320 by Avianca. And at its rear, you're going to follow this Airbus until holding point for the A10, QNH1011. At holding point, you're going to contact tower frequency 120.8 or Portugal 024. Have a good flight, sir. Roger. Waiting for follow me until gate 6, and then following the Avianca A320, and then tower 120.8. Boa noite, obrigado. Portugal 024. Boa noite, sir. Can you please confirm if there's a follow me vehicle by a Flaero there to guide you to the beam gate 6? No follow me. We have no follow me. I'm going to get in contact with Flaero Airways, sir. Just a second. Infraero has been informed and they're on their way with the follow me vehicle to your position, sir. Okay, standing by. É 251, o ponto de carga da pista no zero, pronto. Canadá 251, a linha e decola pista 10, o Zanta Calm. A linha decola pista 10, o Xané 6251. Tá 307, número bom dia, 1 minuto pra cópia. Na 6251, decolou agora os 24, controle 120, decimal 8. Controle 20, decimal 80, Xené 6251, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Oceania 6251, decolado no perfil da Eulenda Bridge. 6251, sub, mantenha nível 360, saída da Eulenda, pode valer, na presente. Está presente, voa Leda, subindo direto ao 360, Oceania 6251. Salvador, Portugal, 024, ao link point 910. Portugal 024, here is Salvador Approach, call ground, frequency 120.1 or tower 118.95. I'm sorry, 118.95, Portugal 024. Portugal 024, wind point runway 10. Portugal 024, line up and take off runway 10, wind calm. We line up and take off runway 10, Portugal 024. Está autorizado para Guarulhos, 340 nível, sou da cola da 10, cumpre o perfil da saída da Eulenda Bridge, onde intercepta Pezulu no meia, Bravo Hotel Zulu 3, após decolagem, curva à direita. 5056, código transponder, 120 decimal 8, é a frequência do controle. Afirmativo, então está Guarulhos autorizado, 340, decola 10 na saída da Eulenda, 30, depois da Pezulu 10, da Pezulu 90, da BH 130, decola até curva direita. 50, comida, transponder 1208, é o controle da 317, na posição 6. Procedimento correto, chama quando pronto para o posto na meia dúzia, tá? Camarada 317. Zero to four, Bonnet 29, contact the approach 120, that's now 8. 4-0-8, Portugal 024, boa noite, obrigado. Boa noite. Informação ainda. No 7, no 5, identifique, chegada bom, se desça 4.000 pés, ajuste 1.011. 4.000, 1.011. Controle Oceania 6251, a possibilidade de voarmos Grupo da presente, Oceania 6251? O 6251 já fica na área do centro, daqui a pouquinho o senhor chama o mesmo e coordena, ok? O máximo posso autorizar é líder. Ok, gente, Oceania 6251 agora. Três 357, chame Torre Salvador em 1-1-895. 295, bom dia, Portugal 024, climbing flight level 370. Bom dia, Portugal 024, radar contact, climb and maintain level 370, Puka departure. Climb and maintain 370 on Puka departure, Portugal 024. Desça 2000 pés, livre LS X-Ray. 2000, repousaremos na LS, voo 995. Sou Inter Salvador, bom dia, 35 no 7, estabilizado, baixar e travar. 35 no 7 da TAT, tem livre pouso na 10, o venta calmo. Livre pouso, 35 no 7. Bom 804, identifique, chegada Bonf, desça 5000 pés e 11 ajuste. Depois 5000 com minhoca, bom 804. Controle da Xené 6251, informa que vai necessitar de desvio à direita, devido a formações próximas a Delta. Livre desvios, Xené, chame o centro agora em 13395. Livre desvios, chama o centro 13395, Xené 6251, bom dia. Bom dia. Gol 995, estabilizado, visual com a pista. Estabilizado, mas ainda não está o visual. Ok. Já está 2 milhas do externo, chame Torre Salvador em 1-1-895. 1895. Salvador. Bom dia, Gol 995, estabilizado no X-Ray, baixado e travado. Ainda está na escuta do controle. Ok, gente. Gol 995, estabilizado no X-Ray, baixado e travado. Continue a aproximação, aguardando que está livre no 995. 9, 9. Tá 35 no 7, no solo, 33, livre à direita no 21, decimal 9. Direito 29, tá? 6-4. 897, identifique, chegada Bonf, desça para 6000 pés e 11 ajustes. Desça 2000 para 1011, bom, 1897. Gol 995, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso, morremos, né, por gentileza? Vento é calmo. Obrigado. O portão 02. Evitar que Alfa Juliette para 02. No 7 no 5, desça para 2 mil pés, livre LS X-Ray. Em 2 mil, ok. Salvador Approach, é Portugal 024, any chance to proceed direct to Zipar? Portugal 024, call Recife Center now and ask him. Frequency 125.45, enable 12685. Okay, with Recife Center 12545, enable 12685, é Portugal 024. Obrigado. Boa noite. Golf, Golf, Golf, Echo, TAT 3, posição 7. Golf, Golf, Echo, 1, 2, 1, decimal 9. Ok. Golf, 995, no solo, 35, livre à direita, 1, 2, 1, 9. Direito, 2, 1, 9. Um minutinho só, daqui a pouco eu te chamo, Golf, Golf, Echo. É o solo? Livrou 995. Golo 995, chame para ingresso no Juliette, senhor. Chama para ingresso no Juliette, 995. Golf, Golf Echo, prossiga. Golf Echo, é o solo? Aqui no pátio 3, posição 7, solicito autorização de reboque para a ponte 11 do pátio 1. Golf, Golf Echo está no pátio 3 e gostaria de reboque do pátio 3 para o portão 11 do pátio principal, é isso? Positivo. Muito bem, então Golf, Golf Echo tem autorizado o início do reboque, chama no pátio 3, pronto para ingressar no pátio principal, Golf, Golf Echo. Ok, chamarei. Chamador, está 3171, pronto para... No portão 612 tem livre pushback, o correção, o 317 inicia agora o pushback. Ô, Salvador, como você deve abrir a porta de novo, tá? Copiado, Tom. Chame de novo, obrigado. Sem problema. No 995, está autorizado o ingresso na Taxiway Juliette, taxia até o través do portão 612. E a partir do 612 o senhor vai seguir o follow me para estacionar no portão 10, gol no 995. Sim, então ingresso na Juliette, está através do 06, onde aguarda pelo follow me e o táxi será no 10, no 995. Desça para 2000 metros, 1011 permanece. 2000 metros, 1011 permanece.